No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédit Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédit Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. São 8:37. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham, nossos queridos ouvintes. Manhã fria nessa quarta-feira, a mínima, diz o Climatempo, 5 graus. Máxima prevista para hoje, 13 graus. Ainda bem que não chove, mas o termômetro aqui no centro da cidade continua marcando a temperatura de 5 graus. Hoje a gente segue uma dinâmica um pouco diferente, porque daqui a pouquinho, 9:30, o governador Raimundo Colombo, que esteve ontem à tarde aqui participando da programação da emissora, e o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, participam do Encontro do Empreendedor Rural, ou melhor, Encontro de Empreendedores do SC Rural. Esse é o nome correto, porque é um programa chamado SC Rural. Nós aqui nos habituamos a chamar o pequeno, o médio, de empreendedor rural, mas existe um programa. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. O que que a gente deve entender, porque, olha, devem passar de 500, né, os agricultores que são apoiados pelo programa. Eu já passei ali, vindo para cá, né, passei em frente ao centro de eventos, nossa, pelo jeito vai lotar. O que que a gente deve entender, até porque o secretário tem que sair mais cedo, então, o que que a gente deve entender desse chamado SC Rural? Primeiro, eu quero te cumprimentar, cumprimentar a todos os ouvintes, e quero aproveitar para cumprimentar o meu amigo Lang, né? E cumprimentar vocês todos e agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. O senhor é sempre bem-vindo. O SC Rural é um financiamento do Banco Mundial para desenvolver a pequena indústria em Santa Catarina, a indústria da agricultura familiar. O financiamento é de US$ 90 milhões, e mais US$ 90 milhões são recursos do governo do estado. Até agora foram investidos mais de 660 milhões de reais nesse programa. Foram atendidos 731 planos, né, de negócios de pequenas agroindústrias, e mais ou menos atendidas 11 mil famílias. A pequena indústria, pequeno agronegócio, ele é familiar e envolve, às vezes, diversas famílias de uma mesma comunidade. É um sistema onde você pode ajudar o nosso produtor a agregar valor nos seus produtos. E as indústrias são das mais diversas, embutidos de carne suína, produtos industrializados do leite, panificadoras, fábricas de doce, tudo aquilo que você imaginar que o produtor pode produzir na propriedade dele, pode industrializar, o programa financiou. Claro que não se atendeu toda a demanda, né? Mas é um programa que está ajudando em muito a agregação de valor na nossa produção agrícola. Se financiou, se ajudou a financiar produção de leite, produção de pequenos animais. O grupo escolhia o investimento que ele quisesse, fazer. E isso é muito importante. Nós estamos finalizando o programa esse ano. Pois é, curioso ouvir isso, porque eu li aqui, avaliando o material, né? Início em 2011 e término aqui de junho de 2017. Temos até uma certa dificuldade em entender isso. Quer dizer, é uma linha de crédito aberta, facilitada, mas que se extingue. Se extingue agora em 2017. Nesse ano aqui, os projetos ficam todos prontos. Nós estamos trabalhando já o próximo SC Rural. Por isso que a gente está tentando levar até 2017, e 2017 tem um outro pronto. Nós já temos o ok do Banco Mundial. Você sabe que os primeiros financiamentos se chamava de microbacia. Não sei se você lembra disso. E o Banco Mundial tem tido assim, uma resposta positiva no estado de Santa Catarina nesses investimentos. Nós temos a IPAGRE e a SIDASC que ajudam muito nesse programa e que fazem a diferença dos demais estados. Nós já temos a autorização do Banco Mundial para escrever o próximo programa, nossos técnicos já estão fazendo isso, já estamos avaliando com os técnicos dos municípios para ver quais as partes que será feito esse investimento. E depende apenas agora do Ministério da Fazenda autorizar mais uma vez Santa Catarina a contratar esse financiamento. Nós estamos pensando que podemos diversificar ainda mais a questão da produção agrícola, aproveitamento de água, irrigação nas pastagens, tecnologias, né? Nesse aqui nós já tivemos uma parte de investimentos para comunicação, telefone, internet. Se fala muito de você manter o homem no campo, sim, o jovem no campo. Então, o que você tem que fazer para manter ele lá? Você tem que dar as mesmas condições que aquele que está na cidade. E, além disso, fazer que a atividade dele seja lucrativa, né? Senão não existe interesse de ninguém ficar. Pois é, a gente muitas vezes vê, o lucro é uma palavra ruim. Não, o lucro não é uma palavra ruim. O lucro, né? Existir, não, e não, né? Tem que haver essa diferença. Olha, o pequeno empresário na cidade, o médio, tudo bem, ele visa o lucro. O grande a gente já vê como uma coisa, né, complicada, pecaminosa. Mas, digamos assim, o médio pequeno tem direito ao lucro. Mas a gente vê como uma coisa urbana, como se no interior fosse normal não lucrar, fosse normal subsistir. Né? Sentido de que, olha, eu me alimento meus filhos, tenho qualidade de vida, porque não, estou longe da poluição, estou longe da violência, tá bom. Não existe mais isso. Esse sentido, né? Quando os filhos crescem, eles querem uma independência. Pois é, eles querem prover. E aí quando se fala em financiamento, voltando, por exemplo, a pessoa urbana, quem tem hoje, quem nos ouve e talvez não esteja feito área, pode pensar, mas eu, por exemplo, financiei um carro e foi horrível. Ou eu financiei a casa própria um tempo atrás e não gostei. Esta parceria, o financiamento que vai chegar depois do boleto com parcelas cada vez maiores. Não. Isso que foi entregue para o produtor é fundo perdido. O governo do estado vai pagar esse financiamento para o Banco Mundial em 20 anos, né? O juro é um juro subsidiado, porque é para programas considerados programas de desenvolvimento, considerados programas sociais, né? O produtor recebe esses recursos gratuitamente. Claro que tem produtor que recebeu R$300 mil de financiamento do Banco Mundial a fundo perdido, e colocou mais 300 da... Pois é, eis a questão, porque aí parece, poxa, mas se for assim, então o pessoal da cidade também quer, né? Se disserem, olha, eu tenho aqui, é a fundo perdido, como é que se dimensiona este fundo perdido? Que contrapartida, de uma forma rápida, claro, como é que eu posso mensurar e dizer, muito bem, lá para a indústria de geleias da dona Jacira, que se habilitou, ela e a família, eles estão fazendo geleia. Ela conseguiu um dinheiro que eu aqui, por exemplo, hoje não consigo nada a fundo perdido. Que contrapartida a dona Jacira dá para se dizer, muito bem, foi um dinheiro bem aplicado e chegou ao seu destino? Porque o Brasil hoje só nos provoca mal-estar nesse sentido. É garantia de que chega e é bem utilizado esse dinheiro? Claro. Os técnicos fazem uma avaliação do que vai representar a indústria que a dona Jandira vai colocá-la. Bom, quanto que vai ser o investimento que ela vai fazer? Vai ser R$100 mil. Nós vamos financiar 50 para ela. Nós vamos dar 50 do programa e 50 ela vai ter que pôr de recurso próprio. Quantos empregos ela vai dar? Quantas famílias ela vai beneficiar? Quando você dá esse incentivo para uma indústria, para a indústria da cidade, vamos dizer assim, né? Você vai buscar um financiamento do Badesc, um financiamento de outros bancos, coisa que não chega lá no interior. Sim. Né? Então, esse apoio que está se dando é uma forma de você manter as pessoas produzindo, de você manter as pessoas no campo, porque as nossas cidades estão inchadas de quem? De pessoas, às vezes, que não têm nenhuma qualificação, que não têm nenhuma mão de obra especializada. E hoje a modernidade, os equipamentos, né? Começa uma vez, você fazia uma construção, você falou que teu pai está construindo, né? Uma vez você fazia uma construção e subia pela rampa lá, os carinhos de massa e coisa, né? Hoje está lá o guindaste. Ah, tudo extremamente especializado, automatizado. Então, a mão de obra mais grosseira, a mão de obra sem qualificação, ela tá deixando... Ela não permanece. Então, nós temos que ter esse cuidado. Além de você estar incentivando aqueles que produzem, alimentos. Secretário, a questão fundamental e que sempre paira, e é uma máxima, eu não sei, o tempo passa, a gente envelhece, mas eu tenho dificuldade com essas máximas que permanecem, que é manter as pessoas no campo. Eu já ouvi muito isso, mantém-se quem tem o desejo de ficar, não é possível atarrachar ou aparafusar o homem no campo, mas há essa preocupação. E aqui na região oeste, é ano sim, ou é todo ano, depende muito do mercado externo, mas nós temos a extrema dificuldade do milho, então eu vou para o outro lado da moeda. Tem o pequeno, que está diversificando, que não coloca todos os ovos na mesma cesta, mas a gente tem como identidade ainda muito forte o beneficiamento da proteína animal, que depende fundamentalmente da chegada do milho. E aí, eu já não sei mensurar o número de anos, provavelmente pode colocar aí uns 30, que se fala em ferrovia. Uhum. E é curioso que já vivemos boas épocas, já vivemos dias ruins. É no meio de uma recessão que ainda se procura isso, ou a história do Brasil estar em recessão sepulta efetivamente qualquer plano de aceleração do crescimento, qualquer perspectiva de resolvermos a questão do milho? Bem, Raquel, primeiro eu acho que nós temos que ter uma esperança que nós vamos sair desse marasma que nós estamos vivendo, né? Que as coisas comecem a ficar mais transparentes, comecem a ficar mais claras, que os políticos voltem a colocar lealdade, seriedade. Nós não podemos jogar todo mundo na mesma vala, né? Mas o que está acontecendo nos últimos anos traz desesperança e envergonha a todo mundo, né? É constrangedor, secretário. Nós temos que acreditar que nós vamos superar essa dificuldade. Queira que quem está nos governando possa ser iluminado e se faça tudo para fazer os investimentos e os recursos dos impostos possam ser investidos em desenvolvimento e não em benefício de alguns e roubo de alguns outros, né? Então, eu imagino que a gente vai superar isso, nós superamos tantas dificuldades. Você falou a questão do milho. Eu tive ontem com a direção da Aurora, com o Dr. Mário, com o Neivor e com o Marcos. Nós estamos fazendo um programa, Santa Catarina está fazendo um programa junto com as cooperativas. Nós queremos aumentar em 100 mil hectares a área plantada de milho e melhorar a produtividade. A Federação da Agricultura, a FECOAGRO, tem uma indústria de fertilizante, adubo e ureia. Eles vão financiar isso para pagar com a safra do ano que vem. As cooperativas vão ser as responsáveis para fazer isso chegar no campo, junto aos seus associados. Lá vai o adubo, a ureia, a estrutura que precisa para produzir um hectare de milho, vai pagar o ano que vem com a produção e as indústrias vão garantir um preço de R$ 38,00 a saca desse milho. R$ 34,00 para o produtor e R$ 4,00 as cooperativas vão cobrar para beneficiar esse produto. A Aurora vai comprar todo o excedente desse milho que poderá ser produzido. Você falou da ferrovia. Nós trabalhamos agora nos últimos 60 dias, a pedido do governador, a possibilidade de viabilizar a estrada de ferro antiga, que vem de São Paulo, que vem do Mato Grosso, para chegar em Santa Catarina. É possível, é possível acontecer isso. Mas... Só que deixa eu te dizer, a ferrovia vindo do centro-oeste, do Mato Grosso até São Paulo, ela é nova, ela tem uma bitola de trilhos que falam, né? É bitola larga. De São Paulo para chegar em Santa Catarina é antiga, é a velha. Ela pode ser usada. Ela pode ser usada. Precisa de investimentos. Só que nós não conseguimos ainda com a empresa que é responsável por essa ferrovia, que o produto chegue mais barato do que transportado por caminhão. Por quê? Porque os transbordos que precisam ser feitos entre uma bitola de trem e a outra bitola custam muito caro. Então, vou te responder assim. Rodovias novas, aliás, ferrovias novas, nós temos que trabalhar para que elas aconteçam. Agora, se nós não conseguimos nem reformar as velhas, as antigas, vai ser difícil para se fazer nova. Então, tem que dar uma prioridade. Eu recebi esse dia aquele mapa das ferrovias nos Estados Unidos. O mapa nas ferrovias dos Estados Unidos parece essa... Essa estampa que você tem aí, né? Tanta capilaridade. E no Brasil você vê, assim, algumas coisas. Então, para nós resolver aí o problema do milho em Santa Catarina, tem três coisas que precisam ser feitas. Infraestrutura para o milho chegar aqui. Né? A segunda, temos que equilibrar a nossa moeda e a Conab voltar a ter estoque de milho. Nos últimos 15 anos, a Conab só existe no papel. Deixou de atuar. E a terceira é nós darmos para o produtor de milho também uma garantia, porque por que ele deixou de plantar milho e foi plantar soja? Porque ele tinha mais segurança na soja. Então, o agronegócio em Santa Catarina para ser consolidar, para ser uma coisa segura que ela vai existir, nós precisamos trabalhar juntos, aí a indústria, as cooperativas, os produtores, o poder público, e fazer alguma coisa para você assegurar esse produto aqui para o Estado. Com milho a 50, 60 reais a saca, nós não vamos manter essa cultura da tradição que tem o Estado de Santa Catarina na produção de aves, na produção de suínos e na produção de leite. Pois é, isso não pesa, é curioso que isso pesa sempre como uma ameaça, né? A gente se sente sempre acuado, com receio de que, olha, vamos perder, ao invés de a gente receber o milho, vai acontecer o inverso, nós vamos em busca, vamos partir com a indústria. Tem gente que diz, não, o que acontece é simplesmente, o que está fica, não há mais possibilidade de expansão. Mas quando se fala, por exemplo, em reativar o que já está feito, existe prazo ou é como os diversos planos de aceleração do crescimento, a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não, dificilmente, quando se falava, coloca 20 anos em cima desse projeto, dizia não, agora com o plano de aceleração do crescimento a coisa vai, não foi. Não foi. Né? Então, essa questão de reativação, ela também fica um pouco numa boa ideia, mas que já se sabe que não sai do papel ou não? Tem um prazo, tem uma possibilidade? Tem que sair do papel. Veja o seguinte, nós temos países, o Japão, por exemplo, ele quer investir em ferrovias no Brasil. Só que as concessões que foram dadas no Brasil são de 20 anos. E eles querem concessões de 30 anos para fazer os investimentos que precisam ser feitos. Então nós temos que avaliar isso. Nós temos que avaliar. Quando se mudou o sistema de transporte no Brasil, se abandonou o sistema ferroviário, o sistema marítimo, e se partiu para o sistema de transporte rodoviário, foi para que as indústrias de caminhões se instalassem no Brasil. Né? Mais ou menos uma coisa dessa, sim, dessa natureza. Então, nós temos que ver agora que essa infraestrutura é de responsabilidade do poder público. Se o poder público não tem condições para fazer, nós precisamos pensar nas concessões. Nós precisamos pensar, desde que elas tragam um resultado positivo, né? Quando você tem uma estrada pedagiada e ela é bem sinalizada, ela tem assistência, ela é bem cuidada e o pedágio seja justo, não que pedágio custe mais caro do que o empreendedor gasta com combustível num caminhão, o pedágio seu mesmo valor. Então, essas coisas precisam ser feitas com seriedade, que não foram feitas. Quando se criou as empresas que deveriam controlar isso, que deveriam fiscalizar isso você pega nos telefones, né? Se diz aí, o telefone não precisa mais comprar. Mas quanto que você paga de taxa para um telefone a vida toda? É, então, aonde que tá a empresa controladora disso? Que qualidade tem o telefone celular? Você sai do centro de Chapecó, não tem mais sinal. Isso vale para tudo, para a comunicação, para as estradas, né, para a infraestrutura. É que isso é de responsabilidade do poder público. Precisa roubar menos, né? É, vamos ser sinceros. Se vê aí tudo aquilo que se fala, quando você vê um empresário dizer que tem condição de devolver 200 milhões... É quanto que levou? Esse é o problema. A gente está colocado, a gente está sendo colocado em xeque, secretário, nesse sentido. Por que aumenta o descrédito? Porque a gente vê os bilhões, a gente não consegue mais dimensionar isso. Não me pergunte quantos são bilhões ou como é que funciona. Perdemos essa noção. E, ao mesmo tempo, somos afrontados com uma falta de retorno, com... planos saúde, e projetos com e metas. Saúde, em, com educação. Exatamente, em todas as áreas que não funcionam. Então, por isso, sempre é esse sentido do descrédito. É. Ou o sentimento de que não. Da forma como está, a gente consegue. É. E aí, meio que para encerrar, porque o momento agora, a preocupação é essa, retorne a crise, a falta do básico para a produção. Nesse ínterim, porque eu posso colocar aí seguramente uma década. Para se reativar, mesmo que seja uma, né, uma ferrovia, seja reativação uma década. Vamos ter que viver essa década. E aí a gente foca nas estradas e, novamente, há um intercâmbio de informação. No governo, um secretário, ele pode conversar com outro. É, o secretário da Agricultura, ele pode interpelar, por exemplo, o DENIT, que seja, e aí a gente extrapola extrapola tanto SC quanto BR. Ele pode ter essa preocupação, percorrer o que é em nível federal e em nível estadual, dizer, gente, só para lembrar, Chapecó e a região oeste ainda estão dependendo da 282. É possível fazer essa provocação? Claro que tem que fazer, claro que tem que fazer. Eu acho assim, o Raquel, que quando você vê assim lá, né, a direção, a alta cúpula da Odebrecht presa, né, para mim a prisão não vai resolver o problema, mas devolver o dinheiro que foi desviado. Não vai devolver tudo que devolva. Agora precisa ir buscar isso. Agora, nós temos que ter consciência, por exemplo, o governo do estado de Santa Catarina, né? Se fez aí nos últimos 15 anos, todos os acessos aos municípios. Nós precisamos agora renovar todas as nossas estradas. A 282 é do governo federal. Mas daqui um pouco, procure privatizar a 282. Dê condições para que ela possa ser privatizada e que o usuário não seja explorado. É aquilo que eu disse antes, quanto que custa um pedágio? Quanto que deve ser? Por exemplo, está se falando no pedágio da 282 agora e da 153. E o trecho de Irania Concórdia, a divisa do Rio Grande do Sul com Erechim, vai ficar fora. Mas por que está fora? Porque ia aumentar muito o pedágio. Então, o governo tem que entrar nessa parte, ajudar a fazer e fazer com que todas essas estradas nossas do oeste de Santa Catarina sejam melhoradas. A Seara Concórdia, Concórdia Seara Chapecó. 183, se não me falha a memória, essa SC. Faz 30 anos que ela foi feita e não foi feito mais nada. Então, essa é a estrada que nos liga com até Itapiranga. Né? Todo o oeste de Santa Catarina poderia ser ligado. Se o poder público não tem mais condições de sustentar isso, o governador fala muito isso. O sistema atual não tem mais condições de ser sustentado, Raquel. Pois é, mas aí não vem aquele... Eu imediatamente fico muito reativa porque entrevisto sempre vários pensares, né? E aí, quando se fala nisso, me vem à cabeça a sensação de que, olha, isso seria entreguismo. Privatizar ou fazer uma parceria, o que a Dilma já vinha até fazendo e propondo, mas enfim, fazer com que o caminhoneiro pague pedágio, tirar o corpo fora, é o Estado tirando o corpo fora e não cumprindo a sua missão. Entregando para que alguém lucre através das nossas estradas. Então fica sempre aquele dilema. Mas, ao mesmo tempo, em que... Bom, então deixa que o Estado faz. O Estado mostra que não tem competência. Então me parece um beco sem saída. É justo, é socialmente justo que se faça parceria público-privadas, que se pedageie as nossas estradas? Eu acho que é justo. Você tem que repensar os tributos que são cobrados. Por exemplo, para que se cobra IPVA? IPVA é para fazer investimento de infraestrutura. Tem que repensar o IPVA. Tem que repensar os impostos que são cobrados. Né? Eu vejo que o sistema público, o sistema público, ele está se exaurindo na estrutura que o sistema público criou. Quando você tem, isso que eu vou dizer aqui é muito polêmico, né? Quando você tem no sistema público, você tem estabilidade de emprego e isonomia salarial. Isso existe numa empresa? O teu servidor, quando ele não te serve mais, você vai dizer, olha, eu preciso substituí-lo. E você vai fazer isso. No sistema público, isso não existe. A isonomia salarial, você tem funcionários teus que te produzem por 10. Tem funcionário que produz por 1. E devem ganhar a mesma coisa. Então, esse sistema precisa todo ser visto. Eu não estou dizendo que se use as pessoas e depois se jogue fora. Absolutamente. De forma nenhuma estou pensando isso. Só que eu estou achando que aquilo que se dá de direitos no serviço público, às vezes estão fora do alcance daqueles que pagam imposto para manter isso. Então, isso vale para a saúde. Olha, vale... isso é uma fala dura, não é dura, uma fala simpática, não, mas é que são universos diversos. Nós temos que se convencer com isso, que se nós não mudar isso, não vai ter estrada, não vai ter saúde, não vai ter educação, não vai ter segurança. Você imagina um preso que custa 3, 4 mil reais num presídio. Quando é que nós vamos sair disso? Quando nós investir em educação. Quando nós investimos em igualdade. Agora, por que que os presídios não são agrícolas? Por que que determinados presos não podem trabalhar? Então, esse sistema, ele precisa ser mudado. Precisa ter coragem para fazer isso. Alguém vai ter que fazer. O povo está cansando. Pois é, olha, é nesse sentido assim de estresse, infelizmente, de cansaço, muitas vezes até de estar sobrecarregado, mas também com o lado bom, que é o fortalecimento, né, da produção, do pequeno produtor rural, que a gente se despede, secretário. Eu lhe desejo sorte, espero que o senhor consiga conversar com outras pastas, que consiga articular e consiga dar... uma visão maior, né, mais completa, no sentido de melhora da infraestrutura. Porque trabalhar, a gente sabe, trabalha bem. Trabalha bastante. Agora, escoar a produção, por incrível que pareça, em 2016, ainda é um problema. Secretário, não, muito obrigada. Você tem lugares no Mato Grosso que não conseguem colher a safra. Porque não tem estrada. Então, eu acho assim, sabe, a gente tem dificuldades, nós vivemos um momento difícil, mas eu tenho muita esperança. Eu acredito que a gente supere isso, né? As pessoas começam... Vamos viver uma outra geração. E essa outra geração, ela pensa e precisa ser educada para pensar diferente, né? Nós temos aquilo que você disse, ó, quanta gente que trabalha, quanta produção que nós temos. O estado de Santa Catarina é um exemplo. Um estado pequeno que tem um pouquinho mais de 1% do território, fica aí o quinto produtor de alimentos do país. Cada pequena propriedade é uma grande produtora de alimentos. E essa pequena propriedade, às vezes, não tem a infraestrutura que ela precisa ter. Eu tenho esperança que nós vamos superar essa dificuldade, nós vamos ter os investimentos que precisam ser feitos em educação. Sem ter essa segurança, nós não vamos... As pessoas precisam mudar, né, a forma de pensar, a forma de fazer, a forma de agir. Os governantes vão ter que mudar, ou mudam ou vão ser mudados, né? Não tem mais espaço para tanta coisa ruim que o país está passando. Isso independentemente de partido, sabe? Eu tenho um partido político, sempre teve um partido político só, mas você vê os envolvimentos, são de todos mais diversos, quer dizer, parece que é uma cultura que se impregnou nas pessoas. Então, Raquel, eu quero te agradecer. É uma pena que nós temos pouco tempo, né? Nós vamos lá para esse evento, né? Mas eu quero desejar que você continue tendo sucesso. Eu sei que muita gente está nos ouvindo, e eu quero deixar minha palavra de esperança. Nós vamos Nós vamos superar essa dificuldade com o trabalho de cada um. O governador sempre diz que o mal não deve vencer o bem. Tem muitas pessoas, mais pessoas que querem o bem do que querem o mal. Vamos se unir a esses que querem o bem. Não é possível, né, que a gente não consiga pensar fazer a diferença. Olha, a gente vai para o intervalo comercial e na volta hoje temos uma dinâmica bem diferente, porque depois do intervalo a gente reproduz, fizemos aqui uma edição do que foi a conversa ontem que tivemos aqui ao vivo, eu, Alfredo Lang, tivemos a oportunidade de conversar com o governador Raimundo Colombo, que fez uma leitura, né, do momento atual. Então é intervalo comercial e na volta você fica com a reprodução da fala do governador do estado, Raimundo Colombo, na tarde de ontem. Eu me despeço por aqui, os deixo na companhia então da entrevista e retorno amanhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a ZYJ746, Rádio Super Condá M610, Chapecó, Santa Catarina. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédio Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédio Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Grandes marcas com preços imbatíveis, é só na Calçados Novo Hamburgo. Aqui é ainda mais seu inverno com os preços imbatíveis das botas Ramarim e Beira Rio. E mais, vários modelos de coturnos masculinos e femininos com preços arrasadores. Calçados Novo Hamburgo, aqui seu inverno fica ainda mais quente. Na Comap você encontra tudo em ferramentas, máquinas e equipamentos, como compressor de ar, prensa, guinchos, elevadores para automóveis, furadeiras, esmerilhadeiras, lixadeiras, aparelhos de solda elétrica a oxigênio e MIG. Consulte os preços e condições de pagamento. Comap Comércio de Máquinas e Materiais Pereira Limitada, na Avenida Fernando Machado, 2997D. Telefone 3324-3152. Nada melhor do que estar pertinho daqueles que a gente ama. Mas se a distância impede isso, a Berlanda tem as melhores soluções para você. Smartphone Multilaser MS45 por somente R$ 529 à vista. GPS Multilaser com TV 5 polegadas, você só paga R$ 329 à vista. E mais, aproveite também ofertas de tablets Multilaser. Venha conferir. A saudade pode ser grande, mas o preço para diminuí-la não precisa ser. Berlanda, 25 anos perto de você. Despachante Central, parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferências em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Telefone 3324-7485. Despachante Central, o despachante da confiança dos chapecoenses. Notícias em 1 minuto. Santa Catarina deverá ter uma central de cadastro de empregos voltada às pessoas com deficiência. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto que pretende facilitar a inclusão desse público no mercado de trabalho. A ideia é que a relação de vagas e de candidatos fique disponível no site da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Outra proposta aprovada pelo Parlamento prevê a qualificação de servidores estaduais com o objetivo de assegurar às pessoas surdas o atendimento em Libras nas repartições públicas do estado. E os deputados também aprovaram um projeto que obriga a oferta de banheiros químicos adaptados em eventos públicos. Os projetos seguem para a sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. Você ouviu Notícias em 1 minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Conheça a Casa de Repouso em Barão de Cotegipe, com a experiência de mais de 25 anos em Caxias do Sul. Traz para a nossa região um tratamento de referência para a pessoa idosa. Possui uma estrutura de mais de 24 mil metros quadrados, com área verde e acomodações diferenciadas. Para cada paciente é elaborada uma programação de atividades específicas, com opção de caminhadas, oficina de arte, ortoterapia, biblioteca, fisioterapia, educação física, psicologia e fonoaudiologia, tudo acompanhado com um profissional qualificado. Conheça a Casa de Repouso Carinho e Dedicação para o Idoso. Telefone 3523-1355, em Barão de Cotegipe. Atenção população de Chapecó e região. A Frente Brasil Popular convida todos para a manifestação contra a retirada de direitos e ao golpe contra os trabalhadores. Vamos às ruas no dia 9 de junho, quinta-feira, dizer não. Não aceitamos aposentadoria aos 65 para mulheres e homens. Não aceitamos a redução de recursos para a saúde, educação e agricultura familiar. Não aceitamos que o dinheiro do pré-sal vá para o estrangeiro. Não aceitamos a reforma da CLT. Por isso, no dia 9 de junho, vamos todas as ruas dizer nenhum direito menos. Concentração do ato às 17 horas no calçadão de Chapecó, Frente Brasil Popular. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira. Tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central. Parcele seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Getúlio Vargas, 1261. Fone 3324-7485. Dedetizadora Catarinense. Há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Portanto, seja muito bem-vindo aqui à programação, à Rádio Super Condá. E o motivo da vinda, primeiramente, que a sua vinda é a questão do radar meteorológico. O que a população deve entender, né, quem não é cientista e conhecedor técnico da área, o que a gente tem para comemorar? É um prazer muito grande estar aqui, saudar o Lang também, querido amigo que a gente reencontra, o nosso prefeito Luciano Boligon, que é um querido amigo, nós estamos juntos lá na solenidade, o Américo, nosso secretário regional, e a gente, Santa Catarina tem recorrentemente sofrido com as questões das intempéries, né? E nós nunca tivemos um aparelho tecnológico, um aparelhamento que nos permitisse fazer uma prevenção adequada, transmitir a informação correta. E hoje tem meios, né, de poder proteger a sociedade. Eu contei lá hoje que eu me lembro quando eu morava em Lares, moro, mas agora estou em Florianópolis, e a minha mãe dizia, meu pai, olha, vai chover hoje, porque a parede estava úmida, né? Ou então ela dizia, olha, está doendo a minha junta, hoje vai chover, né? E a verdade, a gente com esses equipamentos tecnológicos, a gente pode melhorar muito a prevenção. Hoje, nós nos orientamos pelo radar de lontras, mas aqui no oeste a cobertura a gente pega o radar aeronáutico, que ele tem uma função de orientar os aviões, ele nos informa, mas não é a melhor forma. Com esse aparelho, nós vamos ter todas as condições de dizer com antecipação, bastante antecedência, que tipo de fenômeno vai ter, se tem um risco de granizo, se tem vento forte, se a chuva é intensa, e a gente consegue, com 3 horas de antecedência, avisar de qualquer fenômeno mais grave. E claro, com 72 horas, com 48, com 24, a gente vai podendo orientar a população e também tomar todas as medidas de prevenção. Nós temos um projeto, são 3 radares, um já está instalado na região do Alto Vale, agora aqui em Chapecó, e um no sul do estado. O do sul é menor. E com esse equipamento e um centro de monitoramento que a gente está construindo e que fica pronto até a metade do ano que vem, nós estamos investindo R$1 bilhão em Santa Catarina na Defesa Civil. Nós vamos ter condição de dar com bastante antecedência no iPhone de todas as pessoas o que está acontecendo, né, com o tempo. É o sistema mais moderno que vai existir na América. Olha, a gente sofreu com a perda de vidas e foi trágico, foi complicado no último evento forte que houve aqui. Nós aqui da Rádio Super Condá, por exemplo, né, não querendo comparar, porque nada se compara a isso, o prefeito Boligon está aqui, sabe disso, mas nós perdemos a antena transmissora da rádio. Foi assim, o vento de 180 km por hora. Claro, a informação teria nos preparado, não teria fixado a antena no chão. Mas é interessante saber que nos dias de hoje, celular, etc e tal, essa possibilidade, então, do usuário, do cidadão, ele poder saber, olha, o tempo se apresenta assim, vou para casa, mudo minha rotina, cuido da minha família, é uma informação vital. É, por exemplo, nós nesse momento estamos enfrentando a seguinte situação, hoje de manhã, ontem à tarde, hoje de manhã, eu fui a Curitiba, mas antes de viajar, me reuni com o pessoal da ação social, né? A nossa previsão de frio para o sábado, domingo, para sexta-feira é muito intensa. Ali na região de Urupema, na região da Serra, é possível que chegue a 10 graus abaixo de zero, com uma sensação térmica de mais de 20 graus. Então, tem algumas cidades que chamam a nossa atenção. Nós estamos em contato com as prefeituras, liberando cobertor, liberando o que eles estão pedindo, e também fazendo um trabalho em toda a questão de pessoas que moram na rua, moradores de rua, para a gente recolher, levar em abrigos, dar toda uma atenção especial, porque o frio vai ser muito rigoroso. Se a gente não tem essa informação, muitas pessoas morrem, não é? Então, é exatamente essa informação que permite salvar vidas, permite dar com antecedência o risco que as pessoas estão correndo com chuva. E hoje foi mostrado lá, é uma empresa alemã que ganhou a licitação, veio as pessoas da Alemanha, nós somos o segundo lugar com o maior nível de ocorrência desse tipo de fenômeno climático do mundo. Primeiro, aquela região dos tornados americanos, eles mostraram lá, eu até, para ser sincero, não sabia que era tão grave assim. E o segundo é a nossa região pela questão dos ventos, pela forma que se desloca essas questões climáticas. Então veja a gravidade do nosso problema. Tocou o telefone do chefe, não foi o meu. Eu estou aqui fazendo o sinal. Casa de ferreiro, governador. Mas enfim, sim, é que dá o clima, né? Estamos em casa. Bem, enfim, a notícia é boa. A notícia da sua vinda é boa. Essa questão da interação, a gente aos poucos vai colocando isso no nosso dia a dia. A nossa ideia é que dia 18 de maio, foi anunciado lá, ele esteja funcionando. Do ano que vem, não é? Daqui 11 meses. A empresa... E a prefeitura entrou com uma parceria interessante, né? Conseguiram um bom terreno, isso aqui é o Luciano Buligon, conseguiram um terreno tecnicamente viável para isso, porque, né? A escolha do terreno não é uma escolha assim de qual é o que tem para dar. Vem os técnicos, especialistas e localizar um terreno. Ele necessita altitude e propagação, né? Porque o radar ele vai formando uma memória da deslocamento dos ventos, da topografia, ele vai se ajustando à inteligência do radar. Então, a altitude é o lugar mais alto de Chapecó e a topografia permite você fazer o alcance, né? Então, são elementos indispensáveis na escolha do terreno. Poderia não ser em Chapecó, talvez pudesse ser em outro município, mas, claro, onde você tem a facilidade de uma parceria com a prefeitura que pratica o ato da doação do terreno, fica mais fácil. Mas há pré-requisitos, né, que são indispensáveis na escolha. E esses são alguns. Olha, a gente fica feliz com isso, enfim, eu vejo aqui algumas informações, 10,5 milhões de reais seria o montante, o total de investimento. Esse enfim, é só na máquina, só na inteligência, são mais 3 milhões e meio. Esses 15 milhões são só para esse radar aqui no Oeste? Só para esse, exclusivamente para esse. Olha, você sabe que eu fui nos Estados Unidos quando nós compramos o primeiro, esse agora é uma empresa italiana e alemã, são as duas melhores do mundo, né? E o Brasil tem poucos radares, a gente investe muito pouco nessa questão, né? Mas a gente vai ficar muito bem atendido. É uma questão de segurança, eu acho que é bem-vinda, não há como não dizê-lo, enfim. E nos remete a investimento. Hoje pela manhã eu discutia isso aqui no programa, nós estamos vivendo uma época de recessão, governador. A sua fala sempre retumba ou ecoa e chega aqui de alguma forma no sentido de que Santa Catarina é o... Eu já decorei. O último estado a entrar na crise, seguramente se houver uma crise, né, uma preocupação muito grande, o primeiro a sair dela. Mas nós temos, por exemplo, aqui, e hoje tive várias manifestações disso, essa preocupação, talvez até antecipando a sua vinda, em relação à saúde. E aí, se por um lado vamos ter o maior hospital regional de Santa Catarina aqui em Chapecó, por outro, os funcionários hoje me mandaram e-mails se ressentindo, olha, tem atraso na folha, os médicos plantonistas dizendo, olha, nós vamos ter que tomar alguma atitude, sinalizar, dar uma data para que os recursos sejam aportados. O senhor disse, numa reunião com o seu secretário, disse, olha, o investimento, né, palavras suas, olha, o investimento, ele foi houve uma explosão nos custos da Secretaria da Saúde. Uhum. Para compor um pouquinho mais o cenário, o secretário da Saúde, João Kleinubin, foi convocado até pelos deputados estaduais a ir à Assembleia no próximo dia 15 para falar sobre a real situação da Secretaria. Como é que a gente deve medir? Por um lado, vamos ter o maior hospital. Por outro, as pessoas se ressentem do aporte de recurso e do que? Dizem, olha, construir o prédio não é difícil. O problema é manter o serviço. O que está acontecendo na saúde está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje eu estava em Curitiba com o governador do Paraná, do Rio Grande do Sul, a vice-governador do Mato Grosso, nós estávamos discutindo o Codesul. São vários fatores que estão influenciando. O primeiro deles é a questão de que, com o aumento do dólar, a grande maioria dos insumos de saúde são importados, né? A partir dos próprios remédios. Isso explodiu os custos, né? Então, nós tivemos um problema muito sério de elevação de custos. Essa foi a explosão que o senhor se referiu, foi uma frase forte. É, mas ela é só um lado. O segundo, né, que também é pesado, são decisões judiciais. Nós estamos falando de mais de 300 milhões de reais no ano passado, que você poderia fazer uma gestão e da forma que é feito, não tem gestão. Você vai comprar o mais caro na mesma hora e isso também implica seriamente num problema. Terceiro item, o governo federal com a crise, ele deixou de passar recursos para os estados e para os municípios. O mutirão de cirurgia, por exemplo, a gente não recebeu repasse, não recebe há um ano, né? Então, a Constituição destina que o estado invista 12%. Esse ano nós vamos chegar a 17%. E a previsão nossa de furo do que estava orçado é de 781 milhões. Então, não tem saída, a gente tem que fazer gestão e tem que procurar reavaliar os contratos, reduzir os custos, né? Porque senão não há chance financeira de tapar o buraco. Houve um outro problema grave, que com a crise econômica, o desemprego e também a crise nas empresas, está migrando do sistema Unimed, sistema de saúde complementar, tudo para o sistema SUS, o sistema público, né? E o SUS não reajusta os contratos há muitos anos. Então, os valores são irrisórios e não sustentam mais os hospitais filantrópicos. Então, a gente está tentando atender todo mundo e o cobertor está muito curto. As outras áreas todas a gente tem elas sob controle. A educação tem um pouquinho de problema, mas é um valor muito pequeno para fechar o ano. E o sistema penitenciário também a gente conseguiu manter um bom equilíbrio. Nós estamos com todos os pagamentos em dias, exceto a saúde. E aí a gente está fazendo gestão. Nós estamos com um grupo apoiando, fazendo avaliação de todos os custos, de todos os contratos, de todas as ações, para a gente encontrar uma forma de equilíbrio. Vou te dar um exemplo. Da renegociação da dívida, 50% das duas parcelas a gente destinou totalmente à saúde. Hoje está sendo pago, aí foi um problema burocrático e orçamentário, porque nós fizemos o orçamento do Estado com 12%. Essa foi o que aprovou a lei orçamentária. E vai ter 17%. Então já não tem mais orçamento para a saúde em julho. Né? Porque a gente empenha a folha e o que resta não tem mais como empenhar. Então, para pagar essa parcela agora para os hospitais, nós tivemos que tirar de outro lugar, só que vai faltar lá na frente. Então, você veja, de um lado você tem uma queda de arrecadação, porque 12% sobre 1 bi é uma coisa, sobre 900 é bem menor. E você teve um aumento significativo de custos. Então, não adianta, as pessoas vão pressionar, e é natural, mas eu preciso fazer gestão. Olha, eu posso colocar 400 milhões a mais, então 400 é o que tem. Né? E vamos trabalhar com isso. Se melhorar um pouquinho lá na frente, a gente solta. Se não melhorar, o pior é ficar devendo, que foi o que aconteceu agora. Então a gente está numa fase de corrigir a velocidade e adequar o que a gente tem. A prioridade é toda para a saúde, nós vamos aportar todo o recurso. Eu estou aguardando a definição da questão da renegociação da dívida, porque aí junto com o dinheiro vem o orçamentário. Né? Aí eu realmente fecho 2016. Agora não me pergunte como é que vai ser 2017, que eu não tenho ideia. Pois é, o senhor coloca que se 2016 está difícil, também frase sua, 2017 a perspectiva é de uma piora. Então não é uma perspectiva alentadora. Dividindo ou subdividindo um pouco a questão da saúde, porque é um ponto nevrálgico. Se mexe com a saúde, as pessoas imediatamente se tornam reativas. Então, primeiro ponto, a questão do corpo clínico que faz plantão, que faz escala diferenciada, o enfermeiro, as pessoas que são trabalhadoras do hospital. Num primeiro momento, isso é uma questão, como o senhor disse, é burocrático, o repasse vai acontecer, não, volta à normalidade. Não, acho que está sendo pago hoje, né? É hoje, né? Foi empenhado então, hoje e pago amanhã. Então, boa notícia para essa primeira chegada de informação. Um problema foi uma questão orçamentária, burocrática. Né? Agora, mas a gente não esconde que nós estamos com déficit e atraso e a gente precisa corrigir, e é só na saúde, e o problema tem essa origem. Pois a gente é, vai corrigir isso. É possível, porque são dois momentos diferentes. Eu sei que eu estou contra o tempo, mas enfim, não existe problema. A questão da manutenção, né? E existe a questão do investimento. Então, isso é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas como é que está nascendo um novo hospital? E como é que vai ser mantido esse hospital? O dinheiro para as obras, né, a gente é uma outra fonte, é uma fonte de financiamento. Então, esse dinheiro está no banco, eu não tenho nenhuma dificuldade de tocar a obra. e comprar os equipamentos. Inclusive está sendo licitado agora os equipamentos. Isso não interfere. O problema nosso é no operacional, que é a fonte 100, que a gente chama, que é a fonte da arrecadação própria do Tesouro. Então, a obra não sofre nenhum atraso, nenhum problema financeiro. Mas eu não posso tirar o dinheiro da obra e colocar no custeio, porque é outra fonte. É um dinheiro de financiamento e eu não posso usar para manutenção. É que ninguém entende, porque é difícil explicar mesmo. Até exatamente. Eu costumo perguntar para o Tribunal de Contas, mas me diz uma coisa, se eu estou com um problema de falta aqui, eu posso atrasar um mês aqui? Não, não pode. E, de fato, a lei é clara, a lei orçamentária, ela impede qualquer prefeitura, qualquer governo de fazer essa alteração. Então, o dinheiro da obra eu tenho, está tocando, o hospital vai ser entregue. Bom, vai aumentar os custos depois. Evidente que você vai ativando parcialmente em cada etapa para melhorar os serviços e você vai ter que reduzir custeio, nós vamos ter que aumentar a eficiência. Fazer essa mágica? É possível, a gente tem muito desperdício. Você sabe que a lei dos funcionários públicos do Estado, por exemplo, diminuiu a jornada de trabalho para 30 horas, né? Isso foi uma paulada na arrecadação, na despesa do setor, porque é uma atividade que gira 24 horas, 365 dias do ano. Você reduz um quarto, então você precisa contratar um quarto mais funcionários. Isso aconteceu em 2008. E isso foi uma tragédia para a economia da saúde, porque a folha tomou uma proporção gigantesca. Pois é, e a saúde, ela sempre paira como uma espécie de fantasma ou como um balizador. Quando um novo ministro assume, aí não tem como a gente não chegar nessa esfera nacional e diz, olha, teremos que fazer cortes, a fala é mais ou menos análoga, vamos ter que segurar um pouco. É, vocês partiram para Brasília, e aí Santa Catarina foi protagonista nisso, e disse, olha, temos que renegociar essa dívida. Sim. Existe uma dívida de 9 bilhões ou não existe? Né? Pela regra do jogo que Santa Catarina interpretou, a dívida estaria paga. A federação diz, não, vocês devem. Esse protagonismo gerou, por exemplo, a possibilidade de tirar um pouco daqui e aplicar na saúde. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, a discussão foi com a presidente Dilma, que hoje está afastada. Qual é a perspectiva dessa negociação da qual Santa Catarina foi protagonista? Olha, primeiro, colocando a questão da dívida, quando foi feita lá em 98, ele serviu como base monetária do Plano Real. Os estados estavam endividados, tinham bancos públicos que faziam, quebravam a cada não sei quanto tempo. Então, o Plano Real, para fortalecer a moeda, unificou as dívidas, né? E recebeu ativos. Por exemplo, nós entregamos na época o BESC, o IPREV, uma série de... E a dívida ficou em 3 bilhões, 4 bilhões, um pouco menos. Bom, aí aplicaram um indexador que é IGPDI mais 6. Nenhum agiota tem coragem de cobrar de alguém esse valor. O que que aconteceu? Desses 4 bilhões, nós pagamos 13. E acreditem, nós ficamos devendo 9. Então a gente paga mais de 100 milhões de reais por mês e não paga o juro. Ele vai cada vez em cascata. Isso é uma coisa insana, porque a União, se os estados quebrarem, vai quebrar em cima dela. Porque os estados não podem emitir papel. É ruim para a economia o estado se endividar, mas não pode. O governo federal pode. O estado não pode emitir moeda. Não é bom para a economia, da inflação, mas o governo federal numa crise pode. O governo federal, pela lei de responsabilidade fiscal, ele pode ficar com déficit. A Dilma deixou um déficit, agora foi aprovado no Congresso, deve 170 bilhões. Os estados e os municípios só tem uma alternativa, atrasar fornecedor, atrasar a folha. Quando a crise entra num processo como a que nós estamos, todo mês a receita é menor que o mesmo mês do ano passado, o processo se agrava. Então você tem quatro pilares que você precisa agir. Primeiro, a folha. Tudo que você mexe vai para a justiça, você perde, porque a lei é clara, são direitos adquiridos, você não consegue mexer. Segundo, a previdência. Nós subimos de 11 para 14, sendo 11 para 12, depois para 13, depois para 14. Fizemos a unificação dos fundos, nós ganhamos um bom cenário. E para os novos funcionários é um novo sistema de previdência, vai produzir resultado daqui 30, 40 anos. Mas fizemos, isso foi uma conquista. O terceiro componente é a dívida. E o quarto é o custeio. O custeio você consegue mexer, mas nós já reduzimos tanto, o nosso é o mais baixo do Brasil. A única salvação que tinha para não aumentar impostos, que os outros estados fizeram, era renegociar a dívida. E nós conseguimos criar uma confusão grande, baixamos, né, reduzimos o 2 meses, a gente já ganhou 3, né, isso já é uma conquista. Eu tive com o ministro Meirelles antes de ele tomar posse. Ele é meu amigo, me ligou, fui lá falar com ele, a conversa foi boa, ele entendeu a situação e abriu a negociação. E o Michel Temer, o presidente de também pediu que a gente fosse lá, fizemos a apresentação, argumentamos. Eles, na semana passada, reuniram todos os secretários, discutiram, foi elaborada uma proposta dos secretários e, provavelmente, na semana que vem, eles vão chamar a gente lá para concluir a negociação. O que a gente está pedindo é 2 anos de carência na prestação, né, a mudança do IGPDI mais 6 para IPCA mais 4, que isso já tá acertado, e um alongamento da dívida, né, que diminuiria a prestação. E, então, agora vamos ver qual vai ser a evolução. Ela é fundamental para os estados. O quadro é desesperador. Todo mês a situação é menor. E quando eu falo o Estado, é que se o Estado não paga o hospital entra em colapso. Se o Estado não paga a PAE entra em colapso. Se o Estado não paga a bolsa do artigo 170, o Estado entra em colapso. Se o Estado atrasa a folha, são os 250 mil servidores entre aposentados e ativos que acabam não podendo honrar seus compromissos no comércio. Então, o processo funciona em cadeia e desarruma tudo. Então, você está vendo que ficou bem mais branco meus cabelos. Eu trabalho hoje 80%, 90% do tempo cuidando de conta, cuidando para dentro, eu tenho ido pouco, viajado menos, para poder fechar o caixa, e até agora, graças a Deus, a gente está com sucesso. Eu vou te dar um exemplo aqui, o ICMS de combustível no Rio Grande do Sul, no Paraná, e aqui vocês conseguem medir facilmente, que estão próximos, é 40 centavos mais caro, porque lá o ICMS é 30 e aqui é 25. O emplacamento de um carro lá, nos dois estados vizinhos, é 3,5, subiu para 3,5, o nosso é 2. O ICMS de energia elétrica no Paraná é 29, no Rio Grande do Sul é 30, aqui é 25, né? As estradas estão cheias de pedágio, aqui não tem nenhuma. Então a gente está aguentando isso para quê? Para salvar o emprego, para não deixar o desemprego chegar. E Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil. País. Agora é duro, o quadro é difícil, sabe? Nós vamos passar bem, eu estou muito seguro de 2016, tem esse problema da saúde que a gente está administrando, eu poderia até resolver mais rápido, mas eu acho que tem que resolver uma coisa que nós temos que melhorar o perfil, e isso o João Paulo está nos ajudando, nós temos uma equipe muito boa, e a gente vai fechar. Eu estou muito preocupado, e como é que a gente faz 2017, que não tem mais o que cortar, porque é diferente de uma empresa privada, onde você vai lá, toma a decisão e executa. Eu tenho que tomar a decisão, tenho que aprovar no parlamento, e depois vai judicializar, porque hoje, pela nova condição, tudo vai ser judicializado. A justiça não tem mais como receber processo, tem mais de 100 milhões de processos e eles estão sobrecarregados também, porque o processo ficou muito complexo, né? Governador, quando se fala em recessão, e é curioso como nós estamos vivendo tempos de muita... Nós estamos com os ânimos ainda muito acirrados. Nós vivemos agora se um agregou momento... a todos os aspectos da crise, a crise emocional também. Também. As pessoas estão agora muito... Reativas. Extremamente reativas. Então a gente percebe que eu não. Nós temos aqui, aí entre o pequeno, o médio, o grande, eu sempre coloco num patamar diferenciado, mas até o médio empresariado, quando se fala que é um clima de expectativa, é porque não vivemos essa história anteriormente, ou na história recente, um caso análogo, de termos uma presidente afastada, de termos um presidente interino, mas que vem e monta um ministério, né? Com a perspectiva de quê? Não sabemos. Muitas pessoas apostam hoje na reversão do quadro no Senado e na volta da Dilma ao poder. Outros dizem não, mesmo que volte, não há como governar, não é possível, perdeu-se a governabilidade, ela só volta para lançar o projeto, alguns dizem também, antigolpe, que seria o projeto das eleições gerais. Como é que está sendo administrar nesse período, num contexto tão duvidoso? Se imaginava até, olha, entrou o Temer, o dólar estabiliza. Não. Não foi possível passar também essa confiança. É um momento turbulento esse. Dá para fazer alguma conta aí para Brasília com que pensamento? O que for decidido permanece, né? O que for acordado permanece, ou daqui a alguns dias isso muda? Está muito difícil o processo, sabe? Porque se você observar, a equipe econômica, ela foi escolhida no melhor perfil que o Brasil tem. Nós não temos pessoas melhores do que, eu não sei como é que está a votação no Senado hoje, mas deve ter sido aprovada o presidente do Banco Central. E aí você tem uma equipe de primeiro nível. Você pode trocar o nome A pelo B, mas nesse patamar, eu não acho que alguém seja melhor do que os que estão lá. Tem esses são iguais, os notáveis, os únicos que a gente conseguiu encontrar? Não tem dúvida. Você pode colocar o Armínio Fraga, que é um nome destacado, mas ele está no padrão desses outros. Quer dizer, pode ter mais talento, menor talento, mas o que a gente tem é de altíssimo nível. O Meirelles foi presidente mundial do Banco Boston, ele tem uma referência em qualquer lugar do mundo, ele é uma referência e é brilhante. Você veja o trabalho que ele fez no Banco Central anteriormente, né? Então, agora veja, o Levy, por exemplo, ele era um cara tão brilhante quanto esse, do mesmo nível, só que ele ia para um lado e o governo ia para outro, né? Ele dava uma recomendação para um lado, o governo governo desfazia, apontando para lá. Aí fica impossível. Eu espero que essa unidade exista. Na verdade, as medidas ainda não foram tomadas. E é natural que seja. Ele precisa primeiro se informar de tudo, ter conhecimento de tudo, que são decisões que atingem toda a sociedade. Eu não tenho dúvida que algumas medidas importantes serão tomadas nos próximos dias. O restante do governo é muito difícil de você avaliar. Ele seguiu a lógica do modelo existente, não mudou a lógica, mudou pessoas. Isso não é bom, a sociedade esperava mais. O que a gente ouve das pessoas que são, né, analistas e defendem a tese é que as medidas que terão que ser tomadas, elas terão que ser votadas por este Congresso. Se o presidente não tem a maioria, e para isso ele precisa ter quem tenha acesso a essa maioria, não vai votar nada. Eu disse para o presidente, eu defendo essa tese, de que tem que convocar o Congresso no recesso, não pode deixar o parlamentar voltar em julho, depois que você anuncia a reforma da Previdência, porque ninguém quer que ela aconteça. A reforma da Previdência, ela vai impor sacrifícios, ela vai estabelecer idade mínima. Hoje, 2/3 dos servidores públicos têm aposentadoria especial. Então, não tem jeito, não fecha esse caixa, vai quebrar. Então, essas medidas, eu acho que tem que estabelecer uma regulamentação do direito de greve para você conter o aumento dos custos do servidor público. Né? São medidas impopulares, extremamente duríssimas, impopulares. Né? E de grande debate no Congresso. Então, você tem que convocar extraordinariamente, né? E fazer o quê? Você tem um dia que começa, é dia 1º, você termina no final do mês e nesse período você vota a favor ou contra, mas encerra esse processo. Se você deixar para agosto, o parlamentar veio para base, quando voltar com eleição em outubro, esquece, não vota mais esse ano. E aí nós vamos ter que continuar esse problema. E a economia não vai aguentar essa falta de ação. Boa intenção já não resolve mais, tem que ter ação. É difícil isso. E é esse o problema que o Brasil tem. Eu acho que é uma ansiedade dividida, governador, e aí vem uma fala pessoal que eu lhe cobro agora. O senhor tinha uma relação de proximidade com a presidente Dilma Rousseff, reproduzi fala sua na última entrevista, no sentido de que havia uma reciprocidade. O senhor usou muito o termo gratidão. Foi muitas vezes convocado a Brasília, compareceu. O seu partido tomou alguns rumos, né? O desempenho foi difícil entender, por exemplo, a trajetória do Kassab, que foi ministro e aí permaneceu ministro e liberou os parlamentares, quer dizer, ficou meio uma coisa meio PMDB, se tiver governo eu estou lá. Uhum. Então isso complicou um pouco uma avaliação. Enfim, é o que acontece, né? Hoje ele é ministro novamente, o Kassab aí. Tirando a questão da expectativa, dá para construir uma relação de proximidade com esse governo interino, com a figura do Michel Temer? Vai haver essa possibilidade de aproximação? Ela é interessante para o Estado? Pesa ainda, talvez, o sentido de uma fidelidade, um compromisso com a Dilma? Como é que o senhor se coloca nessa posição? Que avaliação o senhor faz? Com absoluta transparência. Eu fui grato à presidenta, a presidente ajudou Santa Catarina. Nós tivemos obras importantes que estão sendo feitas. Esse da Defesa Civil é R$1 bilhão que a gente está investindo. Nós estamos terminando duas obras importantes ali no Vale, a sobrelevação da barragem de Taió e Tuporanga. Esse do radar é recurso do Estado, mas enfim. É que eu não tenho o controle da situação e eu fui honesto todas as vezes que fui instado a me posicionar. Eu disse, olha, desse jeito não vai dar. Vai dar errado, né? Eu não sou dono da verdade, mas era perceptível isso. E eu nunca me neguei a atender o telefone da presidenta nessa fase difícil, procurei ser solidário, mas como brasileiro eu entendi que as condições tinham se esgotado. Né? Eu não propus a mudança do quadro, mas entendi que era impossível. Se um presidente não tem sequer 1/3 do Congresso, como é que vai governar numa crise dessa dimensão? Não tem a mínima chance. O que eu falo do novo governo? Fosse quem fosse, eu só tenho um sentimento, torcer para dar certo e ajudar o máximo que eu puder. Ou dar certo ou dar certo. Porque o não dando certo vai ser muito ruim. Qual é a solução que tem? Ora, a presidenta voltando, né? Ela não teve nem 1/3 do Congresso, contestada no próprio partido, com uma adversidade forte da opinião pública, da imprensa, fica impossível de governar, voltar para quê? Né? Se o Michel Temer não conseguir ter o sucesso que precisa, qual é a alternativa que a gente tem? Para onde a gente vai? Qual será a solução? Convocar uma eleição, uma eleição geral. Mas olha que conflito nós vamos colocar na sociedade, que bomba a gente vai jogar para o povo. Então só tem um caminho, tem que dar certo. E nós temos que fazer o nosso papel, assumir nossas responsabilidades. E nesse contexto é fácil assumir um papel, uma posição, porque eu fico aqui ouvindo a sua fala e a cada adjetivo que o senhor coloca, né, ou desejo de que tudo dê certo, eu já escuto, por exemplo, as bases, e o Partido dos Trabalhadores é muito forte aqui no oeste de Santa Catarina. Então, com diversos interlocutores, vem a palavra golpista. O sentido de que, olha, qualquer aprovação ao que aí está é ser solidário a um golpe. Dá para ter frieza, interpretar a situação? Quer dizer, o que aconteceu com a Dilma até o presente momento, não é um processo ainda concluído, mas o que aconteceu com a Dilma, esse afastamento, foi golpe? Ou foi, aí a sua visão de estadista também, uma liderança política, ou foi simplesmente aplique-se o que está escrito na Constituição? É possível dizer A ou B? Eu acho o seguinte, se a economia tivesse normal e as relações institucionais estivesse adequada, isso não justificaria um afastamento. Eu tenho essa compreensão. Juridicamente, eu não acho que isso tenha sido. Agora, ele se associou a componentes que a gente perdeu o controle, nós não conseguimos achar o caminho, né? E a presidente tem um gênio próprio dela, uma personalidade dela, que é uma personalidade firme, dura, ela tem suas convicções e ela foi as últimas consequências. Então, se somou uma série de fatores, uma série de tempos. Eu vou te dar eu tenho um estudo que mostra, você falou da crise como dimensão histórica. Nós tivemos uma grande recessão no Brasil e no mundo em 1930. E isso aconteceu com o golpe de 30, com a ascensão do Getúlio. Foi um ano de recessão. Nós tivemos uma segunda recessão no Brasil, que foi vermelha mesmo, que foi negativa, que foi a moratória do Figueiredo. E acabou o regime militar. O terceiro momento de crise foi o final do Sarney, mas basicamente o plano Collor. Foi a terceiro conjunto de recessão e deu o impeachment do Collor. E o quarto, mas a mais grave de todas, porque nós estamos entrando no terceiro ano onde nós temos sobre 2010 perdas, a economia brasileira hoje é menor do que era em 2010, então houve o impeachment. Então se associa a questão econômica com a questão de governo, com a questão política. E o resultado foi esse. Então, veja, a presidente tinha 2 anos e meio pela frente. Como é que a economia do país, como é que a governabilidade do país, como é que nós íamos construir esperança no país com esse cenário? Então, não tinha muito o que fazer, é um desdobramento quase que circunstancial, né? Entra aí o Alfredo Lang, só que está sem o microfone, mas enfim. A Lava Jato e essas questões todas também afetou? Não, evidente que as empresas públicas. A questão do julgamento político ou não. Temos a joia da coroa, que seria a Petrobras, governador. Né? Temos problema da Eletrobras. Temos problemas que se aprofundaram e esse agregado criou um clima também ainda mais intenso de desconformidade. Povo nas ruas. Sem dúvida, o Lava Jato está dando uma contribuição importante, histórica para o país, porque se houvesse a reforma política, você teria feito um novo modelo político no Brasil. Com esse modelo político no Brasil, ficou impraticável. A governabilidade precisa ser sustentada. Em nenhum lugar do mundo você tem um quadro pluripartidário, uma representação tão dispersa no Congresso. O maior partido tem 12%, 13%. Como é que você vai fazer 51% ou 67%? Então, por cento. Então, não tem jeito. Então, a Lava Jato trouxe à nu uma prática política, um processo político de locupletação do poder, de benefício do poder, de financiamento de campanha, que, de fato, agravou toda a crise e trouxe, junto com a crise econômica, uma crise ética que estava instalada no país. E isso é uma contribuição. É claro que nós vamos ter que sofrer para corrigir tudo isso, e os legisladores vão ter que fazer uma nova lei eleitoral que propõe um novo país. E esse vulcão, ele vai continuar emitindo larva aí até que o processo se corrija. Mas, governador, eu acho que se a classe política tivesse feito, eu me incluo nisso, a reforma política, a reforma partidária, nós teríamos já melhorado muito o processo. Mas particularizando, por exemplo, o senhor já no segundo mandato, como é que Santa Catarina ficou ilesa, escapou? Nós também temos empresas públicas, temos a Casan, temos a Celesc, temos tudo, e não ficou afetada de tal forma, e a sua governabilidade também precisa do apoio de partidos. Mas aqui no sul do Brasil, eu não falo só de Santa Catarina, há um nível assim de organização social, de consciência mais intenso, né? E na verdade, lá em Brasília, as coisas são diferentes, né? O negócio lá tá sem controle. Agora a gente vai ver fase difícil aí pela frente. E também tem que corrigir. Tem muitas coisas que você vai ter, por exemplo, doação de campanha. Como é que pode, como é que não pode? Porque eu acho que você diminui muito a influência do dinheiro numa campanha estabelecendo o voto distrital. Porque localiza melhor. O voto proporcional, uma liderança de uma cidade pode fazer voto daqui a 300 quilômetros sem ser conhecido, porque tem um apoio político lá e às vezes com custo financeiro. Então o voto distrital, você mora num lugar, você tem que ser conhecido ali, teus méritos, teu desempenho, tua amizade, tua presença na vida da comunidade te dá um crédito que você passa a ser o representante da população. E ele tem que ser misto, ele tem que ser com voto em lista, porque aí você também qualifica o parlamento, você traz debates de temas importantes para a sociedade. Responsabiliza o partido? O partido. O partido vai escolher, se nossa prioridade é educação, escolhe os melhores educadores, porque hoje você representa, e não é demérito, mas você elege o líder sindical e não o pensador. E ele só vai se eleger se você colocar em lista, né? Então, eu entendo que a reforma política tem que proibir esse número de partidos. Isso não existe, é impossível dar certo com isso. Então, tem que proibir a coligação de barreira, proibir a coligação na eleição proporcional e até, talvez, a fidelidade partidária. Porque, vamos mas ser é sincero, constitucional a fidelidade do governador e não se pois aplica. É, para você votar uma questão da reforma da Previdência, se você deixar cada parlamentar pensar em si, ninguém vai votar pela reforma, pô. Agora, mas essa é a questão posta, governador, essa talvez seja a maior preocupação. Conjugando aqui com a fala do Alfredo Lange, a gente fez um frentão para lhe entrevistar hoje, pelo menos uma dupla. Em família. E claro, prezando o tempo, já tem ali o pessoal já tentando tirá-lo do estúdio, mas para finalizar isso, hoje de manhã chegou a notícia, então, de que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal, não tínhamos isso antes, por exemplo, a prisão de um ex-presidente da República. E aí, nisso, um efeito cascata, entra Romero Jucá, que acabou ter que deixar o Ministério porque não se manteve. O presidente, quer dizer, todas as nossas instituições, ou pelo menos as com eleição, né, onde se chegou através do voto, elas estão em xeque nesse momento. Como é que se conjuga isso com essa realidade de crise econômica? Num tempo ideal das coisas, teria sido feita uma reforma política, nós teríamos segurança. Mas aí eu tenho que concordar com quem fala em falta de lideranças. Quem nos lidera nesse processo? Mas o ciclo de liderança, isso é normal, porque hoje você não tem liderança política, você também não tem lideranças empresariais, esportivas, religiosas. A crise de liderança, ela tem muitas fases. É generalizada, sim. E não é só no Brasil. A Espanha está enfrentando uma situação igual. Os Estados Unidos... Homem aí que acreditar que isso pudesse acontecer, né? Você vê no Partido Democrata, um cara de extrema esquerda, que nos Estados Unidos isso não ia prosperar nunca, quase ganha da Hillary Clinton. Ou ao menos complica. Complicou muito. E o Trump é um negócio completamente doido. Pois é. E está lá, favorito. Então, veja, é um processo de liderança no mundo todo, né? Que está... O modelo político vai ser reconstruído. Pois é, a gente fala na seguinte, exaustão, exauriu-se, mas tempo presente, agora, temos que continuar agora vivendo. Está vindo para fora o tumor e nós vamos ter desafio com múltiplas faces e precisa ser muito forte para enfrentar. Eu estou me dedicando ao máximo para fazer a minha parte, que é controlar as contas do governo, tentar ajudar. E a minha inserção política, quando acontece, é no sentido de colaborar no que eu posso, né? Porque eu não faço parte de um grande partido. Governador, então, vou interferir aqui, eu já sei que o seu tempo é limitado, mas sempre fica uma pergunta aí para a honra de Santa Catarina, o que a gente ouviu? O seu, não digo enfrentamento, a sua colocação com referência à negociação das dívidas, o seu equilíbrio orçamentário. Fala-se em falta de liderança, será que não está na hora do líder, o governador de Santa Catarina, também alçar voos mais elevados? Não, Alfredo, eu sinceramente, eu comecei muito cedo na política e ela também desencanta a gente. Eu não penso em parar, eu acho que eu seria um ato de covardia e eu não posso praticar. Mas para mim, o meu projeto seria, sem atrapalhar ninguém, ser candidato ao Senado. Tem duas vagas, eu acho que seria uma... Eu quando fui senador não gostei, porque se no executivo a carga está muito pesada, no legislativo, pelo menos na minha parte, tinha pouco para fazer e não tinha eficiência nenhuma, Buligão. A gente faz um projeto de lei, agora eu recebo os telefones, o seu projeto foi aprovado, faz 6 anos que eu encaminhei, eu não sei nem se agora é bom ou é ruim, porque mudou tudo, né? Então, é muito difícil a gente se realizar no parlamento, mas talvez o período lá seja tão importante, tão ativo, eu acho que vai acabar se mexendo na Constituição, vai acabar se convocando uma constituinte, talvez exclusiva, e depois uma votação congressual. Então, talvez eu possa colaborar. Eu não tenho a pretensão, eu estava em Porto Alegre esse dia na federação dando uma palestra e o pessoal perguntou de urgente, o meu trabalho é não atrasar as contas e ter equilíbrio financeiro, é ficar acompanhando a gestão todo dia, porque não adianta eu ir dar palestra nos outros lugares e a minha casa está toda arrebentada, então eu tenho que cuidar aqui, eu vou cumprir esse papel, vou me dedicar a isso. Eu vou procurar ajudar, tem lideranças boas de diversos lugares do país que poderão contar com a simpatia da gente e vamos somar força. Eu acho, Raquel, que esse processo da dívida deu a Santa Catarina um protagonismo importante. A gente vê reconhecimento e isso não pode me empolgar, eu tenho muito cuidado de não ficar vaidoso, porque daqui a pouco a gente começa a ficar meio exibido, achando que a gente é melhor que os outros, e não é. Santa Catarina também tem suas dificuldades, nós também estamos sofrendo e não está fácil, mas graças a Deus a gente está conseguindo enfrentar. Então o meu desejo assim é eu não me sinto à altura de um desafio desse tamanho, tem que botar a gente mais preparada aí, porque a coisa não vai ser fácil, nós vamos passar um período de muitas mudanças nos próximos anos aí, e eu acho que Santa Catarina, se a gente cuidar bem daqui, já está fazendo um baita no papel. Olha, até uma fala, né? Essa fala, ela é recorrente. A última vez que a gente conversou aqui, o Colombo tinha dito, não, realmente é minha pretensão ao Senado. Agora, é claro que a política, ela é tão mutável, governador, e a gente é tão sensível a tudo, né? O que acontece em Brasília reflete aqui, não adianta. Chapecó teve notícias aí chatas, fechamento, por exemplo, de uma empresa, eu posso nominá-la, Canguru, perdemos 100 postos de trabalho. Isso, então, são 100 famílias, né? Dá para deixar, apesar de todo esse cenário que a gente compôs aqui, de um governo que não sabemos por quanto tempo dura, porque tem que se observar a lei, e na lei diz que a Dilma tem o direito à defesa, né? Então a gente vive uma sensação de impasse. Efetivamente, 2017 ainda tem que piorar um pouquinho para melhorar, ou Santa Catarina consegue ir se virando, falo só do Estado, e consegue de repente dar a volta antes que, por exemplo, os nossos vizinhos, e fica sempre a minha solidariedade, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, sou gaúcha, nascida lá. Meus pais são de Antônio Prado, eu tenho minha família toda ali, e o Rio Grande do Sul sempre foi e continua sendo uma referência de paixão, de amor e também uma referência de desenvolvimento, e eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul vai superar e vai se fortalecer. Agora, nós temos já alguns sinais positivos, por exemplo, a exportação nós estamos recuperando, nós recebemos semana passada 19 embaixadores da comunidade europeia. A gente está abrindo mercado lá fora, nós estamos aumentando nossa exportação, o câmbio melhorou, nós estamos dando todo o apoio logístico, melhorando os portos, buscando contatos, tentando melhorar essa perspectiva. O outro lado é a substituição das importações. Muita coisa que a gente importava e que o dólar ficou inviável. Por exemplo, a questão têxtil, né? Vinha tudo da China, não tinha como você concorrer com eles aqui, pô. Eles chegavam com 20% do valor do teu custo, e agora mudou. Então hoje, por exemplo, a cidade de Blumenau foi a sexta que mais empregou no Brasil no mês de abril. Por quê? Porque o têxtil começou a recuperar, não nas grandes indústrias, mas na pequena. E isso é um setor que ativa. Nós começamos a investir bastante, nós estamos colocando bastante dinheiro também no setor de construção de usinas hidrelétricas. O BRDE, por exemplo, esse ano vai emprestar mais de 4 bilhões de reais em diversos setores, né? Tem o setor da madeira, do papel, o agronegócio, né, o grãos, isso começou a melhorar, começou a se movimentar. Então há no horizonte um cenário legal. Agora, claro, todo mundo está com o pé no freio esperando essa crise política, essa crise institucional, né, porque isso tem um efeito psicológico sobre todos nós, né? Você hoje, essa questão assim emocional, foi até a vice-governadora do Mato Grosso do Sul que falou hoje na reunião e que eu absorvi, porque achei uma percepção inteligente do quadro. Então o empreendedor, com uma bala emocional, com tanta notícia ruim, você acha que ele vai chegar amanhã, vou ampliar? Eu vou investir? Ou um cidadão que está trabalhando, não, vou trocar de carro, vou comprar um carro novo, não, vou ficar mais um pouco. Então o consumo cai também com essa expectativa, porque tem muito de expectativa. Então o desafio é muito duro, muito pesado, mas o Brasil é muito forte, gente. Nós temos condições fortes de nos recuperar rapidamente. Agora eu tenho que fazer o dever de casa. É só boa intenção não modifica a realidade. A gente tem que fazer práticas. E é isso que nos desafia todo dia. Tem que haver a compreensão de que esse grupo econômico que chegou, por exemplo, hoje está sendo aprovado o nome do presidente do Banco Central. É uma peça-chave nesse contexto. Hoje também está decidindo a taxa de juros. Eu acho que dá para baixar o juro. O juro agrava muitas contas públicas. Então, como a equipe nova não assumiu, provavelmente eles vão deixar no mesmo patamar. Mas já o próximo mês isso já se reduz. Isso ativa a economia, porque a inflação já caiu. Da credibilidade. Da credibilidade. Tem alguns movimentos que vão ser feitos. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que confiar na equipe econômica, no novo governo, e dar um tempo para eles fazerem as mudanças. Eu acho que esse tempo que ele está pedindo, a gente começa a forçar, mas é um tempo de cautela, um tempo de responsabilidade para fazer o diagnóstico correto e tomar as medidas. A partir do momento que você começa a sinalizar com ações, como, por exemplo, a mudança da Previdência, o mercado já reage positivamente, o mercado internacional volta a apostar aqui. E aí a gente consegue enfrentar essas outras crises com absoluto equilíbrio e bom senso. Uma coisa importante que está acontecendo é que as nossas instituições, em que pese todos os desafios e todos os escândalos, elas continuam respondendo eficientemente e funcionando corretamente para a sociedade. Isso eu acho que não tem preço, porque uma crise com essas características, com essa profundidade em países mais maduros, a coisa explode, é guerra civil. E nós estamos conseguindo fazer sempre com a esperança de que estamos no caminho certo e que vai melhorar. Olha, agradeço a sua participação, realmente a gente sabe que extrapolou o tempo, obrigada, que o pessoal da assessoria honrado. Que eu trouxe agora, o carrega, né, o leva em sequência aqui, enfim. O Boligon está me dando um dado aqui que é importante, com 19 votos a favor e 8 contra, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o nome do economista Elian Goulfan para presidente do Banco Central, agora vai para o plenário, provavelmente hoje ainda, e aí já clareia, hoje ainda, né, já clareia bastante, isso é uma decisão importante para a segurança econômica do pois país. Pois é, com paixão ou sem paixão, a gente vai ter que encontrar um caminho, mas né? Tem que dar certo, não temos outra escolha que não torcer para dar certo. Governador, volto a agradecer, muito obrigada, bom retorno, sei que cumpre a agenda ainda por aqui, enfim, e fica sempre o convite, mesmo que seja uma passagem relâmpago, fica o convite para comparecer aqui à rádio. Fico honrado, muito obrigado, um abração. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta.